Romântico cantando pra você. Toda noite você me olhava da sua janela. Com sorriso você me falava: preciso te amar. Eu entrava correndo e ligava o meu laptop, pois queria contemplar o seu corpo, o meu webcam. E ver você se exibindo pra mim, toda linda só de lingerie. O seu corpo me leva à loucura, não me faz assim. Eu não quero te tocar, é preciso, eu não nego. Te abraçar e sentir o calor do seu corpo em mim. Vamos marcar um encontro e nos conhecer. Viver a loucura além do prazer. Navegar nas ondas da nossa paixão. Seu corpo em mim.